5595 é o Sala. A última informação que eu recebi falou que a DAS estava operando abaixo dos mínimos visuais. Segundo 93, táxi via Pátio Índia Alfa no Ponte Espera, Semia Torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste 1-0-9-9. Bom voo. Pátio Índia Alfa, Ponte Espera, 2-9-5, bom dia, voo, 1-9-3. Autorizado 983, alinhar e decolar, vento 130 graus, 5 nós. Confirme o setor de afastamento, November X-Ray Tango. Voluma 397, posição 3 para o pedido de acionamento. Posição 3, autorizado, chame táxi, voluma 393. Autorizado, reportaremos táxi, voluma 397. November, X-Ray Tango, pronto, cópia. Autorizado, 26 Lau, Guimarães, 500 pés, decolada na 7, primeira curva à direita, litoral sul. Transponder 50, 170, controle 120, décima 8. 108. Confirme o PLB, o November Eric Seitango. Certo, Sermão Taxi, minha torre, 198, décima 95, o ajuste na 099. Controle Salvador, gol 983. 983, sobe 360, Del, vigilante. 360, gol 983. Salvador, é que você estamos para decolagem direta, pátio, falta ter uma viatura na pista fazendo a inspeção de pista. Logo fora do solo, vento 130 graus, 89, tango. Então, chama pronto para decolar. Então, bravo, prossiga. Seguro para dimensionar, pronto, cópia. 1000 pés visual para Porto Seguro, via Litoral Sul, decola direita, corredor Axé, aciona 50, correção, acione o código 0275 e o controle saída será o 208. Achei, chame para a decolagem. Tru, chama agora a torre, São Feliz 295. Poderia confirmar a frequência? São Feliz 895. 895, obrigado. Para o táxi, o gol na 397. 39 a bordo, 4 horas e 30, alternando com o fim. Fim, 4 horas e 30, confirme somente, para ver? 39. 39, 130, táxi. Até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 95, ajuste na 0, 119. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, com 1019 no altímetro, obrigado, bom dia, gol 397. Zero, uno, nove. Salvador, bom dia, gol na 397, quanto espera? Sente, manter a posição. Manter a posição, 397. Sim, está autorizado já o táxi quando pronto de decolagem, o vento 1,40 graus, 8 nós falando fora do solo, Bravo. Bravo fora do solo aos 29 pro litoral sul, e chama o controle 108 corredor Axé. Salvador, bom dia, hoje também é 6140, cliente da informação aqui, posição número 2, receita autorização de tráfego 350 para receita. É 142, autorizado Recife, nível de voo 350, decolada 1-0, primeira curva à esquerda. Perfil de saída Puca, transição Caju. Via Operuice 58, o transponder é o 5072 e controle 120.8. 9, só para informar que na curva final a gente recebeu aviso de tráfego de aeronave com transporte no solo ligado. Puca Caju, transponder 5072, controle 120.8, Oxamé 6140. Oxamé 6140, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Primeira curva à esquerda, Oxamé 6140. Correto, para puxa e acionamento no 02. Oxamé 6140. 6140. Fala 36695. Space, informe estimado para ingresso na. Possível, estimado para ingresso no terminal de Léo. Poderia confirmar, assim que possível, confirmar o estimado para? Para ingresso na terminal de Léo. Positivo, senhor. Ciente. 1983 Gol, chama Recife agora, 1251. Agora 251, 93. Carlos. 1307, atento à informação, vento 120 graus, 8 na hora e decolar. Decolagem com o 97. O 98 Retângulo, decola os 31, controle de frequência 208 no litoral. 208 no litoral, 98 Retângulo. Bom dia, 3896, informação índia. Retorno estudando. 3856, sua identificação. Conta 3896. Muito bom dia, o Papa Romeu, November X3 Tango. 704, 904. 3896, desce para 2000, pés, 1019, 3896. 2019, da 3896. Seria voar Itapa direto da 3896? Autorizado. Pode estar, 3896. 5 autorizados Leos, de nível 140, da cola da 1-0. Primeira curva à direita, perfil de saída Coral. O transponder é o 0260, controle 120.8. Livre. 3097. 40, com transferência da saída Coral, decoladão 0 com curva direita, controle 120.80. 0260, transponder, 3552-5595. 3595, correto, time para push e acionamento na parte 3. Mariana, 3595. Salvador, bom dia, o Xené 6333, formação Índia, atualização com Goiás. Índia Golfari está pronto com a prancha, né? 6333. Está pronto, 6333. Xené 633, desautorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decolada 1-0, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Bridge. Intercepta upper, Zulu 1-6 até Bravo até Zulu. Após conformar a do plano, o transponder é o 5101 e o controle 120.8. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, cola da pista 1-0, primeira curva direita. Dael Leda Bridge, pode interceptar antes do Luna 6 até Bravo até o Zulu, depois conforme rota. Transponder 5101 e o controle 208, Oceaneiro 6333. Correto, Oceaneiro 6333, chame para puxa, Oceaneiro 09. Chamar. Bora, bom dia, o da 3198. No localizador com pista vista, a 3 milhas do Índia Serra. 63198, repórter de checado final no zero. Formarei. Pelo 7 desce para 2000 com 2019. Salvador, gol 260, bom dia. Uno 260, a sua identificação desce para 3000, bem. 3198. 3198, livre o pouso, 100 graus, 6200. Pouso livre, pista 10, tá 3198. November que aceitando o controle. Confirme o destino. Chamado para pouso. No 4, no 5, November aceita. Bravo, seu estimado para pouso, Michael Tebrado. É de novo, porra. Mais uma hora e 55 minutos, senhor. Obrigado. Solo aos 37, direita, 129, solo. Solo Salvador, bom dia, até 3198, livrou. 3198, tá, SV Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3198. Solo Salvador, trip 5595, posição 4, solicita pushback, acionamento. É livre, chame táxi, trip 5595. Para reportar, trip 5595. Michael Tebrado vai manter o 1500 até o destino. Então qual você é mil pés somente? Mil pés, Michael Tebrado. A partir de agora, a frequência livre para coordenação de tráfego local. Para ingresso no CTR de Ilhéus, a frequência 120, 1. 120, decimal 1. Ciente, senhor. O seu portão previsto aqui é o portão 2, e está ocupado. Até então, nem para aero não nos reportou o novo portão, ok? Sente, então, está entrando em contato com a companhia, é o 3198, grato pela informação. Vai aguardar. Ok. Taxi trip 595-63 a bordo, 450, alterna Porto Seguro. Taxi até ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia Alfa, no ponto de espera Chimé Torre, 1-8-95, ajuste no 09. 09, autorizado o táxi, quando o ponto de espera da 10, Índia, Charlie, 10895, trip 595. Confirme para o controle Salvador. Pode estimar a distância de Venceslau Guimarães para Salvador? Em uma milha, sim, a gente vai passar livre coordenação local. Boa, Web 5728. Desce para 4.000 pés com 1019 na Via Maré. 4.019, pode voar, ETAP, pessoal, informação. Autorizado, ETAP, 5728. ETAP 4.019. 3896, sobrevoa agora a Duna, estabiliza no ILS, chama a torre 118-95, 3896. 118-95, 3896, acabou. 1-260, 2000 pés, autorizado ILS 1019. 140, eu salvo. Prossiga. livre no 02 Chemitex, o Xenem 140. 40, para o táxi. 5, autorizado, ingresso e decolagem, pista 10, vento 140 graus, 109. Autorizado, linha e decolada, pista 10, 35, 595. Ô Salvador, bom dia, tá 3896, tá meia milha para Simbra, trem baixo, travado. Ciente, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, 9. Guardando. Amelio de pouso, 100 graus, 8 mais pista 10. Pouso 190, tá 3895. Trip 5595, da cola 46, controle 20.8. 0.8, trip 5595, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, esse é o trip 5595. Sobe 140, eu vou direto Coral. 140 direto Coral, grato, trip 5595. 3-0-6, o Paulo Salvador, bom dia, 0-1-5, tende da Índia. Autorização São Paulo, Congonhas, 400. 19. 2019, livre elenco, 4207. Vou no 260, chama a torre 12295. 295, 260. Web 5728, mantenha as restrições em TAP, desce para 2019, autorizado ali. 5728. 2000, mantenha as restrições em TAP, autorizado ali, 5728. Gente, assinamento 140, autorizado táxi via Índia, Alfa no ponto de disparo, chame a torre, 198, decimal 95, ajuste no 0, 119. Partido do táxi, posto da realização 95, obrigado. Xenem 6333, está livre até ponto de espera. Quando lá, chame a torre, 198, decimal 95, ajuste 1099. Táxi, posto da realização 3 com o solo 219. 1219, tá 3896. Mandou tá 3896, ingressão na Alfa. 3896, táxi Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette.